Bastante importante para realmente focar nos ideias à volta da situação hoje em dia do crise econômica no país e os efeitos que esta crise pode ter sobre os investimentos habitacionais no país. O objetivo desta mesa redonda é mesmo isto também, para trocarmos ideias à volta da temática. Eu vou partilhar algumas cópias dos estudos que nós fizemos, eu já partilhei com alguns colegas. O estudo que fizemos com o financiamento do Banco Mundial, a senhora tem? Não. O estudo que nós fizemos sobre os mercados das terras para a habitação há uns anos atrás, que eu acho que as recomendações do estudo ainda são pertinentes e se alguém quiser ter um estudo completo, pode ligar para mim ou está disponível no nosso website. Nós sabemos há uns dias foi publicado no Anglófono informação sobre o novo fundo dos ativos do desenvolvimento habitacional. Acho que é um novo projeto do governo de tentar estimular a economia habitacional através do engajamento dos fundos do setor privado também. A nossa pesquisa feita, que já descobrimos, está a discutir um outro desafio que nós pensamos que também é um constrangimento para investimento do setor privado, é a situação das terras e a falta de uma reforma do mercado dos terras, que está muito ligado com a produção da habitação. Em termos da situação dos terras, o governo fez, o Casa Civil fez uma consulta nacional no fim do ano passado para discutir a implementação da Lei da Terra de 2004 e eu acho que o resultado, as recomendações que saiu desta consulta indicam que o governo não estava satisfeito com os resultados do impacto da Lei da Terra. E eu acho que há algumas recomendações que podem surgir para a volta das terras também, que podem facilitar realmente o investimento do setor privado no setor. Eu acho que também devemos olhar para a implementação do plano do governo, que foi iniciado em 2008 e publicado em 2009, sobre a política do milhão de casas. Nós sabemos que desde a aplicação desta política foi construído muitos apartamentos, né, através das novas centralidades, através do investimento do Estado. O Development Workshop foi engajado pelo Ministério do Urbanismo e UN Habitat para fazer um estudo sobre a ponte da situação com a habitação do urbanismo para apresentar no Conferência Internacional do UN Habitat 3, que vai acontecer no ano que vem. E dentro este estudo, nós fizemos um análise da implementação deste programa. Nós sabemos que o objetivo do programa foi engajar com quatro sectores, né? O setor do Estado, o setor privado, o setor das cooperativas e autoconstrução, a promoção de incentivos dos próprios populações. E nós, a informação que temos através dos dados produzidos pelo Ministério do Turismo, foi que o governo, pelo menos, cumpriu, acho que ultrapassou as suas as metas estabelecidas no plano de 2008, onde o Estado, o setor público, estava previsto de cumprir com a construção de 11,2% daquela milhão das casas, setor privado com mais ou menos 12%, cooperativas 8%, mas a maior parte, mais quase dois terços, mais que dois terços dos casas foram previstas ser construídas pelas próprias comunidades através da autoconstrução dirigida. Nas nossas informações que recolhemos neste estudo para o Ministério da Urbanismo e o Andaricato, que o Estado construiu mais que 150 mil habitações até o início deste ano. E, mas os outros setores não conseguiram de produzir realmente o nível dos resultados do que o investimento do Estado. E acho que isto é uma das questões. Se os setores de autoconstrução, setor privado, cooperativas, vão atingir realmente as suas resultados, as suas metas, né? Quais são as investimentos e como os investimentos podem ser feitos para garantir que estes outros setores, né, podem ter a capacidade de fornecer habitação. Como redução do orçamento do Estado, é bem possível que não podemos contar sobre o nível do investimento e subsídios que foram necessários para construir a maior parte das centralidades e as habitações daquela 150 mil que já foram construídos. Né? Parece que o Estado vai adotar uma outra estratégia, mas eu acho que mesmo dentro os planos públicos, em, nestes outros setores, que há uma grande oportunidade de olhar para sistemas que parece que não são tão caros. Sistemas de construção, por exemplo, autoconstrução, não precisa aquele nível de subsídio que foi investido no centralidade. Temos muito interesse em ouvir a opinião do setor de cooperativas, habitações, quais são as suas perspectivas, mas também as suas constrangimentos, porque além do lar patriota, eu não tenho conhecimento de muitos outros projetos cooperativas habitacionais. Também convidamos o Kishi Crédito para assistir, porque tem um novo modelo do microfinanças para a habitação, que está dirigido para investimentos no próprio setor autoconstrução dirigida com pequenos investimentos, pequenos empréstimos para tentar encorajar investimento neste setor. Para esta mesa redonda, convidamos participantes do setor público, setor privado, bancos, as próprias empresas envolvidas na habitação, e também colegas do Lar Patriota, que podem trazer a sua experiência dos próprios vídeos. A nossa ideia foi realmente abrir ou organizar uma sessão das pequenas apresentações, se as pessoas conseguirem trazer PowerPoint ou se quiser falar do seu ponto de vista sobre este tema, fazer uma ronda de mesa e ouvir. Deixar parece que 10 minutos para cada pessoa. Mas antes de fazer isso, eu só vou rapidamente. Como posso avançar? Quero rapidamente mostrar o. Eu só quero introduzir o website que produzimos para promover esta ronda dos debates. E, convidamos os colegas do APIMA e o ano passado tivemos uma mesa redonda assim. E quero mencionar que durante o workshop estamos a produzir uma abstrato dos dados do imprensa sobre a habitação do urbanismo. Estamos a publicar estas informações mensais. Se temos os contactos dos colegas, nós queremos mandar este abstrato. Até mensal, mas nós vamos distribuir uma cópia do recolha das informações dos últimos 2 anos, que é uma referência sobre as políticas habitacionais, comentários. Este recolha está feito pelo Centro de Documentação do DW e diariamente estamos a fazer a pesquisa dos todos os jornais, as mídias angolanas e copiamos artigos, documentos e são lançados neste documento. Não sei se os colegas do Fundo de Fomento à Habitação, por acaso, yeah. Fiz uma pequena apresentação. Ok, mas agora vamos estar aqui a deixar o que vamos fazer. Só parece que apenas começar a fazer a ronda da mesa. Eu sou Alan King, diretor do Develop Workshop. Sou Adel dos Santos Baixos, o rural da área financeira do Fundo de Fomento à Habitação. Qual era o único da área financeira do fundo? Eu sou a administração do Senhor Regional. Antônio Lutanco, estou aqui em representação do presidente da Fundativa. Gisela Fonseca, diretora de crédito do Concoi. António Pires Ferreira, coordenadora da Comissão Instaladora do SABE, Fundo de Ativos para o Desenvolvimento Habitacional para o Fundo. Perfeito. Júlio Oliveira, da Dilato. Sou Joaquim Cartina, sou diretor da Quixa Crédito. E os colegas aqui à volta, a que são os colegas do Workshop, pesquisadores que estão trabalhando no projeto.